All right, men, it's time for the big test. Let's hope it works. This is the test. For the next 60 seconds, this station will conduct a test of the emergency broadcast system. This is only a test. Yeah! This is a test of the emergency broadcast system. The broadcasters of this area, in voluntary cooperation with the FCC and other authorities, have developed this little system to keep you informed in the event of an emergency. If this had been an actual emergency, you would have been instructed where to tune in your area for news and official information. This concludes this test of the emergency broadcast system. Atenção, emissoras, para a contagem de 8 segundos. Muito boa tarde para você ligado na Ultra Web Rádio. Neste momento faltam 9 minutos para 5 da tarde, horário de Brasília. Desculpem o atraso, estou muito feliz. A seleção brasileira de handball acaba de faturar o campeonato mundial da modalidade, vencendo a Sérvia por 22 a 20 em plena Sérvia. Estou feliz, eu vi o jogo, me emocionei até o final. Tive que ver o pós-jogo do Esporte Interativo e por isso me atrasei. O programa era para ter entrado às 4 da tarde. Aliás, o programa que vocês estão a ponto de ouvir era para ter entrado no ar ontem, no horário habitual, às 9h30 da noite. Entretanto, um problema de internet na nossa base, aliado ao cansaço desde que vos fala, Flávio Barbosa, impediram que isso acontecesse. Portanto, eu, Flávio Barbosa, estou aqui para o último de 4 programas especiais do Open CBDA Correios de Natação, evento este que aconteceu em Porto Alegre entre os dias 18 e 21 de dezembro, no mais popular de quarta-feira a ontem. Nós já estamos falando da nossa base aqui em Santos, São Paulo. Foram 4 dias inesquecíveis para a natação brasileira e também para este portal Família Aquática, familiaquatica.webnode.com, que esta noite publicará seus últimos textos de 2013. Depois fará uma descansada devido a projetos pessoais meus, mas voltará em 1º de março com tudo novo, layout novo, logotipo novo, enfim, tudo novo. Só uma coisa igual: a satisfação de cobrir a natação, as notícias da natação de um jeito peculiar e, claro, as melhores coberturas. Dia de saída, a partir do dia 21 de abril de 2014, estaremos no Ibirapuera. É o Troféu Maria Lenk 2014. Nós estaremos lá fazendo a melhor cobertura do maior torneio da natação brasileira. E vocês vão curtir muito, como fomos elogiados na cobertura do Open e do Paulista em novembro. Seremos também elogiados, podem ter certeza disso. Chega de blá blá blá e vamos ao que interessa. Para começar, duas entrevistas. Uma com a Michelle Lenhar, ex-nadadora, que agora é apenas a namorada do Bruno Fratos. Isso é segundo as palavras dela, mas ela é uma super fofa, super simpática. Tinha tudo para ter uma linda carreira, infelizmente as lesões impediram. Mas ela nos tratou super bem e deu essa entrevista. E logo após vocês vão ouvir Glauco Paza, repórter da RBS, que veio para ver o Open também e para fazer a sua reportagem com a Poliana Okimoto. Então, sem mais delongas, agulha, são, nesse momento, 4 horas e 54, ou seja, faltam 6 minutos para as 5 da tarde, bora lá. Ano passado ela estava na piscina, e hoje ela só está apoiando a Bruno Fratos. Falo da nossa querida nadadora, eternamente campeã, Michele Lenhar. Tudo bem, Michele? Tudo jóia, Flávio. Boa tarde. Boa. Afinal, o que lhe motivou a abandonar as piscinas este ano? Tive uma lesão grave no passado, né? Na seletiva, faltando um mês para a seletiva olímpica, eu estava a 30 centésimos do índice dos 50. Tive uma lesão grave de coluna, tive que operar. E operei, voltei aos treinos, recuperei. Mas o resultado não foi igual. Então, eu acho que quando a natureza fala mais alto, a gente tem que repensar algumas coisas. Nadei Maria Lenk esse ano, falei que ia ser o último, independente do resultado, bom ou ruim, porque eu preciso cuidar realmente da minha saúde. Então, foi uma decisão racional. Ok, mas agora você está aqui como torcedora do Bruno Fratos. É bom lembrar mais um casal que a piscina uniu. O que você achou do retorno dele hoje? Sensacional, né? Sem palavras. O Bruno voltou de uma lesão de cirurgia também, operou o ombro em maio desse ano. Ficou 3 meses parado, conseguiu recuperar com força total. Ele tem um psicológico fantástico, uma cabeça muito boa, sempre positiva. A gente sabia que ia dar tudo certo. Agora, o César Cielo acabou de anunciar que não vai nadar o 50 livre essa tarde, por cansaço. Ele pinta como o maior favorito. Uma pena, né? O César abandonar a prova. É sempre um duelo bonito de se ver. São os dois melhores velocistas do nosso país, dois grandes velocistas nível mundial. Então, Bruno vai com tudo para baixar o tempo agora de tarde e bater na frente de novo. Ótimo, é bom lembrar, os dois irão para o Pan Pacific porque conseguiram o índice. E agora, Michele, como será amanhã? Amanhã? Na sua carreira, claro. A minha carreira agora, eu vou dar uma repensada do que eu vou fazer, porque eu vou acompanhar o Bruno em Auburn até 2016. A gente está partindo agora em janeiro, ele vai treinar com o Brett Hawk. E a gente vai fazer de tudo para buscar essa medalha de 2016. Junto com o Bruno que já estava lá, vai a Beatriz Travalon e os dois são companheiros de clube, né? Exato, a Bia é uma querida, uma fofa, vou dar todo o suporte para ela lá também. Vai ser muito legal ter um grupo de brasileiros que se conhece, que se dá bem, que são amigos, podendo estar longe do país, da família, dos amigos, isso vai ser muito importante. Então, seu recado para os ouvintes da Ultra e para os leitores do Família Aquática para a gente terminar? O recado é o seguinte, galera, sejam felizes, a vida é linda e nunca desistam dos seus sonhos. Sonhos são apenas objetivos ainda não concretizados. Um beijo para todos. E agora falo com o representante da RBS TV, no momento em que eu recebo uma água, Glauco Pazá. Tudo bem, Glauco? Tudo bem, tudo bem. E aí, como está o Open na sua visão? Olha, para nós, falando primeiramente por sermos de Porto Alegre, muito interessante, porque há muito tempo a gente não via esse troféu, mais de 40 anos. É o reconhecimento também da força do Grêmio Náutico União, pelo potencial que tem, pelo apoio que dá aos seus atletas. E é muito bom ver gente de fora com toda essa amplitude que tem o troféu, enfim, para projetar Porto Alegre também. Vendo feras como a Poliana, que a gente está acompanhando aqui hoje, é realmente muito gratificante. E aí, como é que está o fim de ano, o seu fim de ano lá na RBS? Tá bem, a gente tá encerrando já praticamente, passando a conta, né? Embora os clubes não tenham tido lá um ano muito bom, principalmente no futebol, que a gente acompanha bastante, mas tem tudo para melhorar no ano que vem, é nisso que a gente tá pensando. E suas expectativas para o esporte do Rio Grande em 2014? Olha, eu acho que a gente tem boas possibilidades, é um ano de Copa do Mundo, que vai tudo, vai se concentrar bastante no futebol, mas a preparação para a Olimpíada é uma coisa que a gente vai ficar bastante atento também. Nós temos grandes valores, é verdade que poderíamos ter uma estrutura melhor no que diz respeito ao esporte amador, de uma forma geral, mas eu confio muito de que a preparação esse ano vai ser muito boa e que 2014, 2015, 2016, a gente vai aparecer lá com bons resultados. Agora o seu recado para os ouvintes da Ultra e para os leitores do Família Aquática. Olha, um grande prazer de receber essa grande competição aqui em Porto Alegre, receber esses grandes nomes. Esperamos que o ano que vem seja de grandes resultados, como foi 2013 a nível mundial. E a gente cita, por exemplo, o próprio Campeonato Mundial, a própria Poliana Okumoto. E desejar felicidade, sucesso para todo mundo no ano que vem. Ok, Glauco Pazá falou e Michele Lenhart também falou no nosso programa especial do Open, o último. Neste momento falta 1 minuto para 5 da tarde. Você está com Flávio Barbosa no último programa especial do Open CBDA Correios de Natação. Pois bem, o grande destaque ontem foi os 100 metros livre. Em 2011, na verdade foi 50 metros livre. O texto que eu estou lendo me confundi. Vamos de novo. Bom, o grande destaque de ontem foram 50 metros livre. Em 2011, no 100 livre, César Cielo, à época do Flamengo, e Bruno Fratos, já do Pinheiros, vieram disputando a medalha de ouro. Fratos ganhou. E 2 anos depois, em Porto Alegre, no 50 livre, mais uma vez a história se repetiu. Bruno Fratos fez 21,82 e 10 centésimos. Depois, o César Cielo, que a gente chama de ele, acabou chegando. A vitória acabou sendo definitiva para não participação de César Cielo no programa da tarde no Open CBDA Correios. O que aconteceu foi que, segundo o Alex Pucieldi, o Cielo se sentia meio preso, meio mais ou menos, enfim, ele quis focar 2014, por isso não veio para as provas da tarde. Bruno Fratos, como eu falei, venceu e nós ouvimos o campeão Bruno Fratos agora. E mais uma vez repete a história, Bruno Fratos vem como favorito ao lado de César Cielo e vence, e também vai para a Austrália. Parabéns pela grande vitória. Oh, valeu, obrigado. E aí? Segunda vez que eu sou campeão brasileiro, dessa vez na prova que eu gosto, então eu estou bastante feliz com o resultado. Podemos dizer que foi um doce regresso, você que estava cheio de operações, ainda teve muitos problemas, mas voltou nos Estados Unidos, ganhou provas, ninguém mais te segura, né? Ah, agora ninguém segura. Ok, mas à tarde tem mais? Bem mais. E teve mais, Bruno Fratos ganhou a prova da tarde mais uma vez, com a vitória, dessa vez com tempo de 21,80, abaixando 2 centésimos a sua performance. À tarde, o Bruno Fratos falou com praticamente toda a imprensa. Vamos lá, agulha. Giovanna Diamante. Não, essa é a Giovanna Diamante, daqui a pouco a gente vai ouvi-la. Vamos lá. Não, essa é a Grace. Agora. Você não teve o César do teu lado, que seria um estímulo a mais até. A ausência dele aí nessa prova, o que você achou? Ah, sei lá. Fez falta. Esse tempo, você nada 2 vezes para 21, a terceira vez você nada para 21, né, na tua carreira. O que sinaliza para você, Bruno? O que te abre o pensamento para 2014? O que você pode alcançar? Ah, eu tô no caminho que eu quero. Acho que tá bom, tá. Tô no caminho que eu preciso estar para conseguir o que eu quero. É, ano que vem, Bruno, a Beatriz Travalon vai fazer companhia a você em Auburn. Essa concentração de brasileiros no estrangeiro pode ser produtiva para a nossa natação? Você e a Beatriz? Ah, eu acho que é, né? Todo mundo se ajuda. Fica mais fácil uma adaptação lá. A gente vai fazer tipo uma vilinha do Chaves, assim, lá em Auburn. Ficar todo mundo junto. É, por falar nela, a Beatriz Travalon, que venceu os 100 metros peito de manhã com o tempo. Deixa eu ver aqui o meu script. De 1:11:18 e à tarde, acredito que melhorou o tempo, sim, melhorou 1:10:26. Foi a última competição dela enquanto moradora do Brasil, ela que vai se mandar para os Estados Unidos nos próximos dias. Vamos ouvir. Para Beatriz Travalon, é hora de respirar novos ares. Vitoriosa nos 100 metros peito, ela estará indo se juntar a Bruno Fratos e também a Arthur Mendes em Auburn. Fato? Fato. E aí, como você resolveu tomar essa decisão? Eu já estava pensando nisso e decidi ver a faculdade e fiquei bem empolgada. Parabéns pela vitória nos 100 metros peito e também pela vitória no Dautelier. Como foi o seu ano de 2013, seu prognóstico para 2014? Meu ano de 2013 foi muito bom. Eu espero que 2014 seja melhor ainda. Vai ser, Bia, boa viagem para Auburn, ela que com certeza estará no Troféu Maria Lenk 2014, que lembramos é de 21 a 26 de abril, Família Aquática vai estar por lá. Pois bem, vamos agora falar dos 100 metros, dos 50 metros livre feminino, confusão, sempre confundo com 100 metros, confusões são comuns, a gente está ainda nesse meio começando, enfim, vamos lá. 50 metros livre de manhã, quem venceu foi Alessandra Marchioro, com tempo de 25,73, Graciele Herman, que veio como favorita com a galera nadando e torcendo por ela, chegou um centésimo depois. Nós temos a nossa querida Alessandra Marchioro, vamos ouvi-la. por um centésimo, mas a vitória é de Alessandra Marchioro do Botafogo, que veio como favorita e confirmou isto. Parabéns por essa vitória. Obrigada. O tempo não foi nem um pouco que a gente esperava. Acho que o moço errou a saída ali na hora. Acho que confundiu todo mundo ali. Mas vamos para a tarde, que a tarde vai ser melhor. À tarde você espera melhorar o seu tempo, não é? Com certeza, esse tempo aí é muito ruim, mas vamos para a tarde. Vamos sim, mas acabou que a Graciele Herrmann, com a galera toda, sabe, torcendo, aplaudindo, etc., conseguiu um tempo espetacular, o melhor da vida dela. 25.02, faltou pouco para os 24.98 da Flávia Delaroli Casiolato, que é até hoje o recorde brasileiro da prova. Entretanto, não há motivos para lamentar, né, Graciela? Muito pouco, mas está muito bom. Fechando o ano com chave de ouro. E acho que 25.02 está um ótimo tempo, baixando um pouquinho, cada vez mais meu tempo. E um dia que vai ser para, quando Deus quiser, vai ser esse 24. E é isso aí. 20 no Pan Pacífico, então. Pan Pacífico, estamos lá, né? Então, lá quando a gente baixa mais ainda, né? Então, um pensamento positivo sempre. Ai, tô muito cansado. Para você, como é que foi seu Open? Digamos assim, seu panorama do Open? Não tem como ser melhor. Competindo em casa com essa galera, com essa torcida toda, não tem como nada ruim aqui dentro. Até porque você foi a mais aplaudida. É uma oração, né? Até porque você foi a atleta mais aplaudida desse Open, mais aplaudida até que César Cielo. Eu agradeço muito esse calor da torcida. E é isso aí, competir em casa é esse calorão aí. É isso aí, Graciele Herrmann, ela que também vai para o Pan Pacific da Austrália. E por falar em Pan Pacific, quem também vai fazer companhia a Graciele Herrmann, Bruno Fratos, etc, etc, é Alan Vitória do Botafogo, que chegou com 22.25 em segundo lugar na prova da tarde, conseguiu o índice e nós vamos ouvi-lo agora. 50 metros livre, não teve Cielo, mas teve Bruno Fratos e Alan Vitória, que também vai para a Austrália. Parabéns pelo grande resultado. Ah, obrigado aí. Tava esperando um tempo melhor, mas errei um pouquinho de manhã hoje. E bom que teve deu pra acertar agora. Ano que vem tem a Austrália, logo em janeiro, pra poder ver se consigo atingir o objetivo mais rápido possível. Como você lidou com a ausência do César Cielo, que resistiu na última prova de fazer na última hora de fazer essa prova, tá? Ah, nem me preocupei muito não. A prova dos 50 metros é muito forte. Claro que ele é uma presença importante numa final, pra até elevar o nível da final aqui no Brasil. Mas tem os adversários muito fortes também, que tem que estar esperto todo mundo. Suas perspectivas para 2014, você segue no Botafogo? A gente vai conversar agora, no final do ano. A gente vê outras propostas aí, a gente vai conversando aí até final de janeiro, eu sei onde eu vou ficar. Ok, Alan Vitória, com toda certeza, o Alan Vitória terá uma excelente carreira, seja no Botafogo, seja em qualquer outro clube, etc, etc, etc. Muito bem, agora voltando a falar sobre 100 metros peito, Felipe França mandou muito bem. Conseguiu o índice para esta prova, 1 minuto 31 de manhã, 1 minuto 53 de tarde. Deu uma pioradinha, mas whatever, ele vai para a Austrália. Vamos ouvi-lo. Tradição é tradição, Felipe França, campeão do 100 peito masculino pelo Pinheiros, inclusive melhorando o seu tempo com relação a de manhã. Parabéns por essa vitória. Obrigado, quero glorificar o nome de Jesus, mas a gente está aí para dar o nosso melhor. Amém. Agora você tem o revezamento para fazer, mas gostaria que você nos dissesse como foi para você o seu ano de 2013 e as perspectivas para 2014. Digamos que eu fechei com chave de ouro e foi excelente o Campeonato Brasileiro Open aqui. E 2014, o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. Ele que, assim como a Natália Diniz, é evangélico, falou junto com a gente o nosso querido Felipe França. E falando no Felipe França, vamos falar sobre os melhores dos melhores, os nadadores mais eficientes do Open e também do Dauteli. Para quem não sabe, o nadador mais eficiente é aquele que faz mais pontos para o clube. E nas duas competições, só deu ela. Etienne Pires Medeiros, a baianinha retada do SESI, que fez 100 pontos para o time das Poderosas. Já Etienne Medeiros também fez o melhor índice técnico nas duas competições. Eita, menina porreta, tem tudo para brilhar em 2014. No masculino, quem levou o troféu de melhor de nadador mais eficiente foi Nicolas dos Santos pelo Open, ele que é da Unisanta, e Leonardo de Deus pelo Corinthians. O Nicolas fez 84, Leonardo de Deus fez 53 no Brasileiro Sênior. Agora, o melhor índice técnico das duas competições foi para ele, que acabamos de ouvir, Felipe França, mais uma vez tendo mais pontos e conseguindo melhores resultados para o nosso querido Pinheiros. 5 horas 10 minutos, agora vamos falar sobre os 1500 livre. A Poliana foi muito requisitada, mas nós conseguimos falar com a segunda e a terceira colocada da prova. A segunda foi a Carolina Billet e a terceira, Ana Marcela Cunha. Vamos ouvir primeiro a Lourinha Sensação. Carol Billet, parabéns pelo excelente Open que você fez, encerrado com o segundo lugar nos 1500 livre, ao qual você tinha nos dito ontem que veio pra se divertir, e se divertiu. É, deu bastante. Eu só procurei fazer o meu melhor, mas piorei 2 segundos, mas nesse calor eu gostei do resultado, não tô treinando pra essa prova, então eu tô bem feliz com esse Open. Bom, hoje nós temos a despedida da Tatiana Lemos de Lima. Você acha que essa nova geração tem tudo para cobrir a lacuna que ela vai abrir? Ah, eu acho que com certeza. Muita gente está parando, a Larissa Keselowski também está parando. Então, eu acho que elas ensinaram muito para a gente pegou um pouco dessa experiência dela, mas com certeza a nova geração está vindo com tudo. Ok. E um recado para nós do Família Aquática e da Outra para 2014? Ah, não sei. eu acho que o seu blog é muito bom e 2014 tem mais. 2014 tem mais, valeu Carol. E agora vamos ouvir a terceira colocada, Ana Marcela Cunha. Estou falando com uma das melhores atletas do mundo em águas abertas e que mandou muito bem também neste Open. Ana Marcela, parabéns pelos bons resultados. Terceiro lugar aí, tá chegando até final do ano, já tá bom demais. Agora, Ana Marcela, você está prestes a ser considerada como uma das melhores nadadoras do mundo, segundo a Fina, a própria Fina, embora a grande favorita esteja do seu lado, não é? Não, com certeza, apesar de ser meu terceiro ano seguido que eu tô sendo colocada pela Fina como uma das, sendo eleita como uma das melhores do mundo, tô muito feliz. Independente se o título vier para o Brasil, a gente está muito feliz também. Suas mensagens para 2014? Ah, Feliz Natal para a galera, bom ano novo, que 2014 seja ainda melhor. Que a gente não tem o Mundial, mas tem a Copa do Mundo, então vamos levar a Copa do Mundo como o maior objetivo. E aí quem sabe sair com o tri. Valeu, valeu Ana Marcela de Jesus da Cunha, ela que é do SESI, que está nos tratando super bem, valeu mesmo. Muito bem. E por falar em despedidas, vocês ouviram a nossa querida Larissa Cieslak, que parou ontem, até pegando a gente de surpresa, não sabia que ela ia parar, foi só pela Carol Billet que eu fiquei sabendo, mas outra que parou, e eu achando que era outra menina, meu Deus, foi a Rebeca Bretanha, do Corinthians, e eu fui o último a entrevistá-lo enquanto ela era atleta. Vamos lá, deixa eu colocar aqui a Rebeca para falar, vamos ouvi-la. Eu me sinto honrado de ser o último repórter a entrevistar uma das melhores nadadoras da história do Corinthians. Rebeca Bianca Bretanha, parabéns pelo que você foi, pelo que você é e pelo que você será. Muito obrigada. Quando você decidiu, chegou a hora de pendurar o maiô? Eu decidi no ano passado, mas aí eu pensei melhor, falei, não, vou ficar mais um ano e que ia ser o último ano, aí foi esse último ano. Como será o seu amanhã? Eu ainda pretendo nadar jogos ano que vem e começar a trabalhar, né? Ok, e agora deixa a sua mensagem para os nossos queridos ouvintes e leitores. Eu queria agradecer muito o Corinthians, que me apoiou e sempre vai me apoiar. E é isso, eles são minha família. Foram e sempre vão ser minha família. Ok, eu que te agradeço por tudo em nome do Família Aquática, em nome da Outro Web Rádio, na pessoa do seu diretor, de gerente, Diego Ramon, e também em meu nome, Flávio Barbosa, em nome de todo o povo brasileiro, de toda a nação aquática. Muito obrigado por tudo. Deixa eu te dar. Valeu. Valeu, Rebeca. Até sempre, até sempre. 5 horas, 15 minutos, você está ouvindo o último programa especial do Open CBDA Correios de Natação. E agora, vamos ouvi-la. Olha, eu me sinto honrado de falar com essa menina que, sem dúvida nenhuma, vai deixar muita lacuna na natação brasileira. Ela, que nasceu em Brasília no dia 10 de dezembro de 1978, inclusive fez aniversário esses dias, 35 anos, teve uma ótima estreia no primeiro Pan, no 99, com 3 medalhas de bronze. Participou do campeonato natação de piscina curta em 2000 em Atenas e em 2002 em Moscou. Foi mais uma vez bronze nos 4 por 100 livre no Pan de 2003. O time ficou em 12º lugar com o time olímpico em 2004. Participou no campeonato mundial de piscina curta em 2004. Foi por muito pouco que ela não conseguiu uma medalha. Chegou a conseguir uma prata no Pan de 2007, mas aí tinha a Rebeca Guzmão e whatever. Em 2008 foi recordista sul-americana, participou dos Jogos Olímpicos de 2008, participou de mais um Pan, foi medalha de prata, foi recordista sul-americana do 100 livre, passou por vários clubes e agora parou. Uma pena, né? Vai fazer muita falta. Minha gente, apesar da qualidade não ser tão boa, porque meu microfone, não sei porquê, acabou não gravando a entrevista, tive que gravar do meu celular. Vamos ouvi-la. Tatiana Lemos de Lima Barbosa. Senhoras e senhores, vou falar agora com a grande estrela dessa competição. Tatiana Lemos de Lima. Primeiro lugar, parabéns pelo que você foi, pelo que você é e pelo que você será. Obrigada. E aí, como foi que você tomou essa decisão? Chegou a minha hora. Ah, é um processo, né? Acho que as coisas vão acontecendo, não é do dia pra noite. É uma coisa que você vem pensando. E eu vim meio que durante esse ano, enfim, já pensando nisso e tal. E depois do fim que eu decidi realmente, e aí já comecei a só me programar pra próxima fase. Mas acho que é todo um processo. Ok. E agora, como será amanhã? Essa é uma ótima pergunta. Eu não sei responder ainda. Tenho muitos planos, mas não tem nada decidido ainda. Então, eu preciso dar um tempo, dar uma pausa, para poder me afastar um pouco da natação, para poder decidir exatamente o que eu quero fazer. Mas tenho muitos planos. Tipo quais? Tipo, não quero falar mais, porque eu não decidi, então eu não quero falar muito. Mas eu tenho bastante coisa na mente, assim, para fazer. Ok, então... Como que você acha dessa nova geração que vem chegando por aí? Ah, eu acho que tem uma qualidade muito boa, tanto feminino como masculino. Tem muitas coisas para serem trabalhadas, né? Sempre tem, mas acho que é uma geração que tem qualidade, isso é importante. Se forem bem trabalhados fisicamente, emocionalmente, enfim, psicologicamente, acho que tem tudo para estarem dando ótimos resultados para o Brasil. Ok, agora o seu recado para os ouvintes da nossa querida Ultra Web Rádio, da Rede Espaço Brasil, e também os leitores do Família Aquática, que agradecem muito a sua carreira. Um recado, acho que... primeiro agradecer, assim, eu sou muito grata por tudo que eu conquistei na natação, desde, né, os meus amigos, todas as coisas que eu aprendi, as coisas que eu aprendi a respeitar, valorizar... tudo isso além, né, vão além de medalhas, de títulos, de recordes. Então eu sou muito grata, sim, a tudo isso. E acho que um recado seria de que as pessoas vivam o presente e aprendam a aproveitar as pequenas coisas do dia a dia. É isso que faz tudo ser mais gostoso. Acho que é isso que faz chegar no final e você olhar para trás e falar: nossa, como eu aproveitei, como eu curti, como eu vivi os momentos bons e os ruins, né? Eu vivi intensamente, mas eu estava sempre ali presente neles. Então, acho que é isso, viver o presente, buscar ser feliz e acreditar nos seus objetivos e seguir em frente. Ok, fechando com chave de ouro o nosso programa especial, nossa querida Tatiana, muito obrigado por tudo, sucesso nos seus novos desafios, um bom Natal, tudo de bom, um beijão pra vocês. Obrigada, Feliz Natal pra todo mundo, o pessoal também da família aquática e, enfim, vou estar aí acompanhando a competição, não tão de perto, a natação não tão de perto, mas de longe, mas eu tô ligada. Valeu. Valeu, Tati, valeu por tudo, valeu pelo que você foi, pelo que você é e pelo que você será. Ah, antes da gente terminar aqui o nosso programa especial, eu tenho uma coisa pra falar. A nossa querida Giovanna Diamante estreou em pódios no 200 Borboleta, tava liderando, mas chegou em terceiro. E claro que a gente ouviu, a gente ia fechar com a nossa querida Tatiana, mas por que não ouvir a Giovanna Diamante também? Giovanna Diamante, primeira medalha em competições absolutas. Parabéns, o diamante brilhou mais do que nunca. Obrigada. E aí, o que você esperou dessa prova, dessa medalha que você ganhou? Boa pra mim. Eu fiquei muito surpresa com o resultado, porque eu não tava esperando. Suas perspectivas para 2014, também da Carolina? As minhas perspectivas é tentar melhorar os meus resultados. Acho que o ano de 2014 vai ser melhor do que esse. Você vai ficar no SESI? Vou. Okay. Uma última pergunta. Você é filha, e a Carol também, do grande repórter Fábio Diamante do SBT. Você tá pensando em seguir a carreira dele depois da natação? Ah, não sei. Muito cedo pra decidir. E aí vale um alto puxão de orelhas. Isso é coisa que se pergunte, Flávia. Vamos lá então. Pontuações finais no Open CBDA Correios de Natação. A máquina venceu. O Minas Tênis Clube conquistou pela segunda vez o título com 1014,50 pontos, seguido pelo Pinheiros, que foi campeão de 7 edições do torneio, era atual campeão, não é mais, 813. O Corinthians chegou em terceiro com 760,50. O SESI ficou em quarto, 528,50. E Grêmio Náutico União Local, 382,50. No Brasileiro Sênior, ficou assim com os revezamentos. Minas campeão, 466,50. Pinheiros, 350. Corinthians, 311. Pela primeira vez desde 1994, o Minas Tênis Clube vence o troféu Campeonato Brasileiro Sênior de Natação. E por causa disso, em homenagem ao Minas Tênis Clube, vamos ouvir o grito de guerra dos campeões. Foi a máquina das águas, a máquina que venceu todos os campeonatos neste ano de 2013. Vamos ouvir então três representantes, o Teófilo, diretor de natação, Carolina Bergamaschi e Henrique Martins. Aliás, é a segunda vez que o Henrique fala, hein? Ano passado ele estava no Pinheiros, eu estava na Rede Contínua, hoje eu estou na outra web rádio e ele está no Minas. Vamos lá. Em nome de toda a comissão técnica, o chefe de departamento de natação do Minas, Teófilo, vai falar e agradecer a todos pelo título do Minas. É, a gente tem só que agradecer por esse ano vitorioso, né? É, pela primeira vez na história do Minas Tênis Clube, né, nós conseguimos conquistar todos os títulos possíveis da temporada, né? O Maria Lenk, o José Finkel, os dois brasileiros de categoria sênior e o Open. Então, a gente só tem a agradecer a comissão técnica, os atletas, todas as pessoas que fazem parte da equipe multidisciplinar que contribuíram para esse resultado aí fantástico da equipe Fiat Minas no ano de 2013. Sua mensagem de fim de ano para os ouvintes e leitores? Um Feliz Natal para todos, um próximo ano novo, que 2014 seja um ano aí cheio de realizações e prosperidade aí para todos. Muito obrigado. Minas, campeão no Open. Minas, campeão no Dauteli. E em nome das atletas meninas do sexo feminino, vai agradecer uma das melhores atletas das duas competições, Carol Bergamasco. Olha que a gente batalhou bastante, né, para conseguir esse resultado, e em nome não só da natação feminina, mas como do Minas inteiro, queria agradecer pelo ano maravilhoso, e acho que todo mundo deu o seu máximo e por isso que a gente conseguiu esse resultado. Ok, e a sua mensagem para nós, leitores e ouvintes? Eu desejo um ótimo final de ano, um Feliz Natal, e que todos aproveitem essas férias que foram muito bem merecidas. E agora, para agradecer em nome dos atletas do sexo masculino, o campeão Minas, ano passado ele fez pelo Pinheiros, agora vai fazer de novo, Henrique Martin. Bom, Flávio, primeiro obrigado pela torcida, ter vindo aqui, por ter prestigiado o evento com a gente, e acho que foi um ano muito bom para todo mundo, um ano bom para a natação. Agora é descansar, aproveitar o Natal, Ano Novo e voltar com tudo ano que vem. Sua mensagem de fim de ano para os leitores e ouvintes? Desejo boas festas, fiquem com Deus e torçam muito pra gente ano que vem. Vamos seguir torcendo, pode ter certeza disso. Então era isso, em Porto Alegre, o Open CBDA Correios de Natação e o Brasileiro Sênior já eram. Viraram páginas, foram para a conta, entraram para a história. Como também entrou para a história esta que foi a nossa primeira cobertura, tanto da Ultra Web Rádio, como também do Família Aquática, desta cobertura, primeira cobertura de um evento nacional. Quanto a mim, Flávio Barbosa, foi a minha 8ª cobertura de um evento de natação, sendo a 2ª de um Open. Ano passado, vocês sabem, eu era da Rede Contínua, por causa de trâmites pessoais, eu só pude ir a Guaratinguetá na sexta e no sábado, mas acompanhei a despedida da Flávia Dellaroli, chorei muito, foi nesse evento que eu me tornei pinheirense. Hoje, eu tenho que dizer que a natação, apesar de tudo o que acontece, apesar de problemas, entreveiros, claro que nos tropeços a gente sempre se levanta, mas acho que entendedores entenderão, nós todos estamos de parabéns. Nadadores, técnicos, staff, todos. E claro, eu me incluo nesse balaio como jornalista, embora apenas tendo DRT de locutor de rádio e radialista. Quero muito agradecer a todos vocês pelo ano maravilhoso. Atletas, falo com vocês. Técnicos, falo com vocês. Pelo ano maravilhoso que passamos juntos. A todas as equipes que bem nos receberam. Unisanta, Pinheiros, Flamengo, Corinthians, Grêmio Náutico União, o próprio Minas Tênis Clube, o pessoal de Santa Catarina, olha aí, o pessoal do Marista Criciúma, que também me recebeu através da Fátima Laurindo. Quem mais que eu posso agradecer? A Unisanta, eu acho que já falei. Enfim, muitas coisas aconteceram esse ano, boas e ruins, entendedores entenderão. Mas com a ajuda de vocês, minha gente, vamos fazer 2014 um ano de ouro para a nossa natação. Claro que vamos ter a Copa do Mundo, mas os olhos do mundo depois da Copa estarão novamente voltados para o Brasil, porque em 2016 tem a Olimpíada e vamos juntos para este ciclo olímpico continuar vitorioso. Nosso próximo encontro com as águas é no dia 21 de abril. Talvez a gente tenha um torneio regional para cobrir, para acompanhar, etc. Mas dia 21 de abril estaremos juntos em São Paulo, na piscina do Ibirapuera, para o Troféu Maria Lenk 2014. Ao som de A Chance for Heaven, que foi o tema da natação nos Jogos Olímpicos de 1984 e é considerado como o hino do Família Aquática, além da música de abertura Road Made for Animals, encerramos o ano. Podem ter certeza que ano que vem vamos encontrar uma chance para o paraíso. Em meu nome, Flávio Barbosa, e em nome de Diego Ramon, coordenador técnico desta emissora, um santo e feliz Natal a todos. Voltamos a nos ver em março, em fevereiro, com a volta do VHS. Foi mais março mesmo, primeiro de março, com a volta do VHS e também com a volta do Família Aquática, que à noite postará seus últimos textos do ano e fará um destreinamento. Muito obrigado a todos por tudo, pelo apoio, pelo carinho. Vamos continuar crescendo. Acessem o Família Aquática e vejam como foi a nossa cobertura. Muito obrigado a todos, uma excelente semana de Natal, um ótimo 2014. E quem vai se despedir de vocês? Não sou eu, não. É Tatiana Lemos Barbosa. Tchau, aquele abraço. Aproveito para desejar a todo mundo um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, que 2014 seja muito especial e que vocês mantenham sempre bastante paz e amor uns pelos outros. E é isso aí. Irmão brasileiro, maestro, sua vez, maestro. Amiguinhos, por hoje é só.